Transforma-se já em Juliana. Olha, isto para baixo. Isto para cima. Cantiga da Rua. Oh, Este é o Canal 2 da Antena. Minha cama com ela. Canal 2. Amanhã vou acender uma vela na mochila. Amanhã levo para os meus santos flores de acácia. Amanhã peço para toda a gente que me estima. Amanhã peço para o novo dia que virá. Amanhã, oh, amanhã peço ao meu lembra que faça com que eu volte a morar na terra amada que me viu nascer. Chimbombo qualquer. Por maconha naqui, sou igual a toda gente. Na linha da terra nova, sou paro lá no Museque. Com a minha gente, entre mufete e conversas. E de madrugada, com capeta e com capuita. Zac, zac, zac, zac, zac, as luzes até cair. Dói muito lembrar-me entre olhas pra mim. Onde estás agora? Quem tu amarás? Pensarás em mim quando voltarás? Canal 2 da Antena Web.